tarde, meu nome é Paula Simões, estamos aqui hoje na Rádio Zero para celebrar o dia contra o DRM, sigla para Digital Rights Management, também conhecidas como tecnologias anticópia. Comigo tenho Marcos Marado, na ASOL, e criador do movimento cívico DRMPT. Boa tarde, Marcos, obrigada por estares aqui connosco. Nada, obrigado pelo convite. Antes de mais, e porque isto pode ter alguma complexidade, o que é exatamente o DRM? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que a tua introdução, apesar de correta, segundo a definição que foi dada originalmente à sigla DRM, não é propriamente a definição que eu daria de DRM. Quando tu dizes que DRM é Digital Rights Management, eu diria que é Digital Restrictions Management. Porquê? Explico porquê. Basicamente, o DRM é um conjunto de tecnologias ou um conjunto de coisas que são utilizadas de maneira a restringir aquilo que tu podes fazer com algo em termos digitais. Vou-te dar um exemplo. Quando tens um CD, por exemplo, de música, em que não te é permitida a cópia através de mecanismos digitais que fazem com que quando tu pegas no teu CD e pões, por exemplo, no teu computador e usas o programa que costumas usar para ripar o CD e o programa diz-te que não consegue porque existe algo digital que está impedido e o consegues fazer, então estamos a falar de Digital Rights Management. Ultimamente tenho notado, aliás, antigamente notava mais isso nos CDs. É verdade e mentira. Em Portugal, sim, é verdade. E noutros países também. Felizmente, depois de uma grande barracada que aconteceu com um CD da Sony, cuja quantidade de proteções digitais que eles tinham no CD era tão grande e tão intrusiva que fazia com que o teu computador ficasse vulnerável a ataques exteriores, as editoras começaram a repensar um bocado a utilização de DRM nos CDs, o que não significa, por exemplo, que eles não tenham continuado a apostar no DRM na venda de música digital. Portanto, quando vais... normalmente tu pensarias que estás a comprar um MP3, um fecheiro digital perfeitamente normal e que podes tocar em qualquer leitor de MP3, mas na realidade aquilo que vai acontecer é que tu estás a comprar um fecheiro digital de música que não é num formato MP3 e que inclui restrições que fazem com que, por exemplo, não possas, depois de ter comprado o MP3 num determinado computador, não o possas, por exemplo, copiar para o teu leitor de MP3, ou não possas gravar num CD para ouvir no leitor de CDs do teu carro, ou por aí em diante, exatamente porque tem este tipo de restrições. Daí eu estar a dizer que DRM não é Digital Rights Management, mas sim Digital Restrictions Management, porque na realidade tens um conjunto de tecnologias que servem para gerir um conjunto de restrições que te querem impor. E onde é que nós podemos encontrar mais DRM? Falámos nos CDs, eu suponho que nos DVDs também. Sim. Consegues dar-me vários exemplos de objetos digitais? Infelizmente o DRM está em cada vez mais coisas. O que para muitas pessoas que até já ouviram falar de DRM às vezes é um bocado estranho. Muitas vezes as pessoas já estão tão habituadas a um determinado funcionamento de um produto que acham perfeitamente normal um conjunto de restrições que têm. Mas tu hoje em dia vês em muitos DVDs, por exemplo, no mercado português vês na maioria dos DVDs, uma grande percentagem mesmo deles. Mas, por exemplo, muita gente não sabe que todos os Blu-rays, porque é mesmo por especificação, e o Blu-ray teoricamente é aquilo que a indústria está a tentar passar ou forçar que seja a nova versão do DVD, portanto eles gostavam que todos os DVDs fossem substituídos a médio prazo por Blu-rays, todos os Blu-rays têm tecnologias de DRM por especificação. A própria especificação do Blu-ray obriga a que tu estejas automaticamente com um conjunto de tecnologias restritivas que não te dão direito ou não te dão acesso àquilo a que tu, por lei, deverias ter direito. Pegando agora na questão legal, o Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, para além de listar os direitos dos autores, lista também um conjunto de direitos dos cidadãos que estão explicitados nas utilizações livres e nas exceções. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, nas exceções referentes a contextos educativos e de investigação científica, mas outros, como por exemplo a cópia privada. E efetivamente estes direitos estão listados no código, porque estamos a falar de produtos que fazem parte do património cultural de uma sociedade, que muitas vezes definem essa própria sociedade. Como é que isto se passa em termos legais? Um objeto que tem DRM, eu enquanto cidadão perco esses direitos listados no Código de Direito de Autor? Existe alguma forma de... É uma questão de veras pertinente, e se não fosse triste era uma questão engraçada. A lei em Portugal, desde que há Lei dos Direitos de Autor, dá exatamente ou regula quais são os direitos do autor e do consumidor. E portanto, sim, o consumidor tem, por exemplo, direito à cópia privada ou para fins educativos. Um professor pode, por exemplo, passar um excerto que seja relevante de um filme numa aula. E por aí em diante, portanto, existem realmente muitos direitos que muitas vezes as pessoas nem conhecem, mas existem muitos direitos que o cidadão comum tem no que diz respeito a obras protegidas pelo Código de Direitos de Autor. Aquilo que se passa é que quando apareceu o DRM, bem, o DRM era um bocado antagónico a isto, mas conseguiu-se, do lado dos promotores do DRM, conseguiram que a legislação fosse alterada, em primeiro lugar, a nível europeu e hoje em dia a nível português, de maneira a que a própria lei preveja que se possa colocar este tipo de limitações nas obras. A parte Portanto, engraçada... As editoras podem... As editoras podem pôr DRM, mas... Como bem lhes apetecer. Sim, sem problemas alguns. A única questão que elas têm que fazer é o autor, aquele que é o verdadeiro representante do direito de autor, tem de dar a permissão para que a obra, e isto é uma coisa que acontece em Portugal e não acontece na maior parte dos países onde o DRM está legislado, para uma obra ter DRM, o autor tem de ter permitido que essa obra esteja a ser distribuída ou comercializada com DRM. No entanto, a lei continua a permitir os usos tipicamente legais, ou tipicamente considerados como os usos normais das obras, incluindo, por exemplo, o direito à cópia e por aí em diante. E, portanto, quer dizer, é uma lei um bocado... estranha, digamos assim, se não olharmos para o aspecto puramente legal, jurídico ou mesmo político desta questão, é perfeitamente normal a reação de uma pessoa achar que, então, mas para que é que permitem, por um lado, que se coloque estas restrições, mas por outro lado permitem a que o utilizador... que o utilizador à mesma tenha o direito a fazer a cópia e por aí adiante. A questão não é tão simples assim. Em primeiro lugar, e uma coisa que se calhar convém dizer um bocado antes disto, é nenhum DRM é eficaz. Nenhum DRM é impossível digitalmente. A lei, define o DRM como uma medida eficaz. Sim, uma medida eficaz de caráter tecnológico, o que significa que se tu pegas, por exemplo, no caso estávamos a falar há bocado do CD, mas vamos imaginar agora, para variar, tu compraste um livro numa loja de livros digitais, agora está a começar a ficar na moda, compras um livro e decides de repente que queres imprimir o livro. E por alguma razão, aquele livro que compraste não te permite que tu faças uma impressão do livro. É um uso perfeitamente válido segundo a lei, mas tu quando carregares no botão de print, se o tiveres no programa que estás a usar, o programa vai dizer, lamento imenso, mas este documento não te permite que tu faças uma impressão. E portanto, a lei considera isto como uma medida eficaz de caráter tecnológico. Aquilo que eu estou a dizer quando digo que não é verdadeiramente eficaz, é que mesmo que tu não tenhas conhecimentos técnicos alguns, se tu quiseres, e se tiveres, por exemplo, uma ligação à internet, tu em menos de 5 minutos arranjas garantidamente as formas de conseguires quebrar o DRM, quebrar esta camada de proteção digital que existe no livro que tu compraste, e portanto vais conseguir chegar à mesma à obra. Mas a lei tem coimas e tem... Exatamente. A verdadeira eficácia da lei no que diz respeito à proteção que dá àqueles que decidem colocar DRM nas suas obras é exatamente o facto de quando alguém publica uma obra com DRM, não interessa bem se tu consegues, enquanto consumidora, quebrar ou não o DRM. Porque aquilo que a lei diz é que, a partir do momento que a obra tem este nível, estas proteções, mesmo que tu nem sequer saibas que estão lá proteções, a partir do momento que a obra tem essas proteções, tu estás proibida de quebrares essas proteções ou sequer tentar, com coimas diferentes para caso tu quebres ou caso simplesmente tentes. Vamos ver, por exemplo, no contexto educativo, no contexto de investigação científica. Eu tenho, quero passar um excerto de um filme, uma cena de 10 minutos aos meus alunos. A minha sala de aula não tem quatro paredes, é um website, por exemplo, no Moodle, um Learning Management System, onde os alunos entram com uma password e um login únicos. Eu quero fazer uma cópia desses 10 minutos. Estou a usar isto para a educação, a lei é bastante clara, eu posso usar materiais com sim, direito de autor, exatamente. Em contextos educativos, em contextos... Eu própria posso querer fazer uma cópia privada? Exatamente. Que soluções é que a lei dá a isto? Simplesmente fico proibida de o fazer e pronto? Não, é a parte engraçada que eu estava a dizer, ou que seria engraçada da lei se não fosse uma coisa que afetasse a cultura e afetasse toda a gente e todos os cidadãos portugueses, é exatamente isso. A lei continua a dar-te o direito a fazer os usos tipicamente legais da obra, portanto tu continuas a ter o direito à cópia. Se vamos a falar, por exemplo, estavas a falar de um cenário em que estás a dar uma aula online, mas não precisamos de ir tão longe. Uma aula tradicional, onde tu queres passar um excerto de um filme, só o podes fazer, se o filme estiver coberto por direitos de autor, só o podes fazer legalmente porque estás a fazê-lo num contexto educativo e a lei prevê isso. Portanto, a questão é exatamente a mesma. A diferença é que tu, muitas vezes, por exemplo, há certos leitores de DVDs ou por exemplo, em vários leitores de DVDs, tanto em software como de hardware, em que tu só consegues ver um DVD se o DVD não tiver DRM. Portanto, o DRM está a afetar a mesma. Porque este tipo de restrições não implica que seja uma restrição à cópia apenas. Isto pode ser qualquer tipo de restrição. Pode ser uma restrição do género, só podes ver este filme ou só podes ler este livro 10 vezes, por exemplo. É uma restrição que continua a ser DRM. E tu, nesses casos, continuas a ter essa restrição e continuas a poder ter direito à obra sem essa restrição, só, por exemplo, para fins educativos, como estavas a dizer. Mas como, se eu não posso quebrar esse DRM? E, portanto, a lei, aquilo que diz é, como tu tens direito àquilo, mas como a obra tem DRM, e como tu não podes quebrar o DRM porque isso é ilegal, então aquilo que tu tens de fazer é recorrer a uma terceira via, que é pedires à Inspeção Geral das Atividades Culturais o conteúdo que tu queres exibir, neste caso, na tua sala de aula, sem as ditas restrições. Só que aqui há uma falha. Já fizeste isso? Contactaste a IGAC? Já, pedir? Não fui o primeiro, não fui o último, e para todos aqueles que insistirem o suficiente nesta tentativa, vão chegar todos à mesma conclusão, que é a IGAC, depois de não perceber do que é que estás a falar, tentar não te responder, tentar dar-te soluções alternativas, como por exemplo, ah, se esse DVD tem DRM e não lhe interessa, pode devolvê-lo mesmo apesar de ter passado os 15 dias, a gente deixa, por aí dentro. Ou seja, tentarão tudo o que for possível para não ter de te responder. Quando chegar à parte de responder, mesmo se fores insistente para isso, aquilo que te vai acontecer, ou pelo menos é aquilo que tem acontecido em todos os casos de que tenho conhecimento, e ainda são quase uma dezena deles, é que eles vão chegar a um ponto que vão admitir que não te podem dar o conteúdo não protegido simplesmente porque não o têm em sua posse. E agora aqui há uma questão que provavelmente tu me irias fazer, mas eu faço-a já, porque é uma das razões pelas quais eu acho que esta questão na lei dos direitos de autor e direitos conexos está extremamente mal abordada. Não defende os interesses de absolutamente ninguém porque a lei não é aplicável. O que é que se passa aqui? Aquilo que a lei diz é: aqueles que publicarem obras com DRM têm a possibilidade de, no seu próprio interesse, fazer o depósito do conteúdo na IGAC. Ou seja, se tu fores uma autora, decidires lançar um filme num Blu-ray, tu podes optar por, apesar de estás a lançar em Blu-ray, portanto estás a aceitar que estás a lançar em Blu-ray e portanto com DRM, tu podes achar que deves fazer o depósito legal na IGAC, mas nada te obriga a fazê-lo. Por outro lado, a lei diz que a IGAC é obrigada a dar o conteúdo a alguém que o peça. Mas se alguém for pedir o conteúdo à IGAC e a IGAC não o tiver, bem, no meu ponto de vista, e atenção, eu não sou da área jurídica, mas duvido muito que o ponto de vista jurídico seja diferente, é: a lei obriga a IGAC a dar-te conteúdo e, portanto, a IGAC tem que dar o conteúdo. Por outro lado, a IGAC é obrigada a dar-te conteúdo, mas não existe nenhum prazo legal para o fazer. Não existe nada que defina que há uma obrigatoriedade da IGAC tentar ativamente obter o conteúdo para te dar. E, portanto, a IGAC não te oferece uma solução, ou a lei não está escrita de forma a haver uma solução. Sabemos que estiveste na apresentação de uma proposta de lei para a nova lei da cópia privada. Exatamente. Sabemos também que no artigo 4º desta proposta de lei, relativamente à compensação pelas reproduções, se diz que estas compensações pela cópia privada não se aplicam aos titulares de direitos que façam uso das tais medidas eficazes de caráter tecnológico. Ou seja, há aqueles titulares de direitos que usem DRM nas suas obras. Parece-te que isto seja uma admissão clara e, portanto, supõe-se que se não têm direito a esta compensação pelas reproduções, então supõe-se que estas obras não têm direito a cópia privada. Parece-te que isto é um sintoma, uma assunção, uma admissão de que, de facto, mesmo dizendo a lei que podemos ir à IGAC, de facto o objetivo é proibir liminarmente a cópia privada de obras com DRM e excluir os cidadãos dos direitos relativamente a esses objetos? É uma questão pertinente, mas é uma questão que eu se calhar vou tentar fugir um bocadinho. Se tiver a fugir demais, corrijo-me, eu volto a perguntar aquilo que achas que eu devo esclarecer. E eu vou-te explicar, em primeiro lugar, porque é que não vou responder diretamente à tua pergunta. Em primeiro lugar, nós estamos a falar de uma proposta de lei. Uma proposta de lei que nem sequer foi apresentada ainda na Assembleia da República. Uma proposta de lei que nós sabemos hoje, graças a exatamente essa apresentação em que a Sra. Ministra da Cultura apresentou no auditório da Sociedade Portuguesa de Autores esta proposta de lei, sabemos que não só esta proposta de lei é dada como final, ou seja, vai ser assim que vai ser apresentada, como sabemos que há duas hipóteses. Uma delas é o PS fica no governo e esta proposta de lei vai tentar ser passada pelo Ministério, ou então o PS não está no governo e, portanto, esta proposta vai ser apresentada na Assembleia da República, onde será votada pelo Parlamento. É possível que a proposta de lei, aliás, é muito provável, sendo uma proposta de lei do Partido Socialista, é muito provável que a proposta de lei seja aprovada. Há duas questões aqui. Uma delas é em relação àquilo que se poderá assumir em relação à lei. Eu poderia assumir muitas coisas, incluindo quais as razões pelas quais a lei está escrita da maneira que está, ou a proposta de lei está escrita da maneira que está, quais são os objetivos por trás disso e por aí em diante. Eu, em vez de fazer qualquer tipo de assunção em relação a isso, vou analisar antes exatamente o item que tu falaste, ou qual é as repercussões desse item, e depois vou fazer um bocadinho de previsão, mas não muita. Basicamente, esta proposta de lei é uma proposta de lei para a cópia privada. A cópia privada, antes desta proposta de lei, ou se esta lei não for para a frente, a cópia privada está regulada num artigo do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. A partir do momento que esta proposta de lei seja aprovada, ou que haja uma lei da cópia privada que comece da maneira como esta começa, aquilo que esta lei diz, basicamente, é esta lei vem regular a cópia privada, substituindo a linha no Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, hoje em dia publicada, no que diz respeito à cópia privada. Portanto, o âmbito desta nova proposta é simplesmente em relação à cópia privada e não vai mexer em nada que não seja da cópia privada à lei que está atualmente a vigor dos direitos de autor e direitos conexos. E se, por um lado, a cópia privada é o âmbito deste projeto de lei, por outro lado, tudo aquilo que não estiver explícito neste projeto de lei tem que continuar a vigorar aquilo que está na lei dos direitos de autor, a não ser nos artigos que está explicitamente... Parece possível, ou estás a tentar, ou alguém está a tentar... parece possível conseguir perceber se de facto estes direitos que são retirados com a colocação de DRM nos objetos digitais, CDs, DVDs, e-books, etc. Parece possível resolver isto no sentido de os cidadãos finalmente poder haver uma forma de terem esses direitos tal como a lei prevê, quer dizer, nos Estados Unidos houve a colocação de algumas exceções que se fazem de 3 em 3 anos, salvo erro, e uma delas foi precisamente os cidadãos poderem quebrar para fins lícitos o DRM. Em algumas circunstâncias... Aquilo que aconteceu foi, é possível quebrar, ou é já legal quebrar um tipo muito específico de DRM e num cenário muito específico. Isso não é uma vitória de forma alguma no âmbito da questão do DRM, ou pelo menos vitória para aqueles que, como eu, acham que, seja qual for os motivos para que apareçam este tipo de tecnologias, seja o que for aquilo que o mercado quiser fazer, não se deve nunca, nem se pode retirar aos cidadãos e ao consumidor e ao utilizador final de uma obra cultural os seus direitos. Porque a obra cultural... O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer para... Bem, há muitas soluções que eu poderia dar em relação a como resolver este problema. Em primeiro lugar, e a solução que para mim seria a ótima e desejável, era simplesmente retirar da lei de direitos de autor e direitos conexos qualquer tipo de proteção a este tipo de tecnologias. Como é que o cidadão pode lutar contra isto? Bem, o que é que cada um de nós pode fazer? Há muita coisa que pode ser feita. Algumas coisas têm efeitos muito mais práticos do que outras. Eu diria que estamos a aproximar numa altura eleitoral e eu não queria de forma alguma fazer campanha eleitoral, mas a pergunta é essa, eu vou ter que te responder. Em Portugal, das melhores coisas ou das coisas mais efetivas que hoje em dia alguém pode fazer é votar bem nas próximas eleições legislativas no que diz respeito a este tema. E no que diz respeito neste tema, votar bem é não votar nem no Partido Socialista, nem no Partido Social Democrata, nem no CDS-PP. Todos eles são a favor de... Todos eles são a favor DRM, da colocação. Todos eles são a favor do DRM. Ou permitem, pelo menos. São a favor. Mais do que permitir, são a favor. Mas há muitas outras coisas que podes fazer. Podes, por exemplo... ajudar o movimento de RMPT, vais a http://drm-pt.info e tens lá como ajudar. Estão previstas vários acontecimentos para celebrar este dia em Portugal, em várias cidades? Sim, é engraçado. O que eu tenho ideia, acho que não chegaste a referir o porquê deste convite hoje. Ou se calhar referiste. Okay. Pronto, hoje celebra-se pelo quinto ano consecutivo o dia contra o DRM. Este dia está a ser celebrado um pouco por todo o mundo. Em Portugal tivemos este ótimo convite da parte da Rádio Zero para falar e também vai haver um evento que estão todos convidados a participar em Viseu às 21h30 no auditório da ESEV, onde vão haver exibição de filmes e depois um debate sobre o DRM. Obrigada por ter dado esta entrevista. Nada, obrigado pelo convite. Uma boa tarde aos nossos ouvintes.